Ice Camargo. Estou preparando para ir embora. A qualquer hora Jesus vem me buscar. Todo sofrimento vai ficar aqui, pois lá não existe sofrimento e nem dor. Lá eu quero ver o apóstolo João, quero ver Isaac e também Abraão. Quero ver Jesus, o meu Salvador, que morreu na cruz pra salvar o pecador. Em ruas de ouro com Jesus eu vou andar. Eu sei que em menos de segundo vai ser tirada do mundo a igreja do Senhor. Vai ser maravilhoso demais. No céu só existe paz, é lá que eu vou morar. Estou preparando para ir embora. A qualquer hora Jesus vem me buscar. Todo sofrimento vai ficar aqui, pois lá não existe sofrimento e nem dor. Lá eu quero ver o apóstolo João, quero ver Isaac e também Abraão. Quero ver Jesus, o meu Salvador, que morreu na cruz pra salvar o pecador. Em ruas de ouro com Jesus eu vou andar. Eu sei que em menos de segundo vai ser tirada do mundo a igreja do Senhor. Vai ser maravilhoso demais. No céu só existe paz, é lá que eu vou morar.